curtir pra descer. É Califórnia Produções. Os melhores shows, o isso brasileiro. Vai, cinturinha. Bora e vá. MeuCDs.com. Veja a mente como só. O teu braço quente é meu lençol. O tempo que não passa sem você. Os que gostar, te espero. E quando te encontrar, só quero passar a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre você, amor. Do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a me ver, tão me sinto como você. Não importa se o tempo vai dizer. Nosso chamego bom demais, eu adoro o amor que a gente faz. Cê é essencial, ao vir carnaval. Com você até 10, não tem igual. Tu quer, tu vai, tu quer um momento com você. Nosso amor dois bis, nada mais sem raiz. Comece a amar e ser feliz. Nosso chamego bom demais, eu adoro o amor. Você é essencial, ao vir carnaval. Com você até 10, não tem igual. Tu quer, tu vai, tu quer um momento com você. Nosso amor dois bis, nada mais sem raiz. Comece a amar, ser feliz. Tira o pé